coração chorou. Acreditei em você e não se importou. Agora vai chorar, vai ligar pedindo pra voltar. Na madrugada vai me procurar e a minha boca não vai encontrar. Pode ficar ciente que não, você não tem mais meu coração. A brincadeira agora acabou. Pode ficar ciente que não, você não tem mais meu coração. A brincadeira agora acabou. Vou encontrar outro amor. Pode ficar ciente que não, você não tem mais meu coração.